frio debaixo da ponte, frio do escuro da noite, frio da desigualdade, frio das grandes cidades, frio debaixo da ponte, frio do escuro da noite, frio da desigualdade, frio das grandes cidades. A minha prece é pra passar o frio, passe o calor do abraço e do amor. Quando a galera se abraça no morro, no parque, no beco, na praça, tomara que um dia o sol da magia se torne o atalho e que não existam mais campanhas do agasalho. Aí vai ser tri, aí vai ser do caralho. Frio debaixo da ponte, frio do escuro da noite, frio da desigualdade, frio das grandes cidades. Frio debaixo da ponte, escuro da noite, frio da desigualdade, frio das grandes cidades. Frio, frio norte sul, frio leste oeste, céu azul. Frio, Partenon da Guedes, Brasil. Frio, mundo.